chamada Gobrá. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Minhas linhas e a madrugada, escrevendo na calada meu caminho. Eu traço pro Caja, mando um abraço. Graças são vários braços e o elo fortalecido. A vizinha que dizia: isso vai ser bandido. Mas hoje o mesmo bandido brincando com a liberdade. Biscoito, descansa em paz, meu mano, sinto saudade. E pela amizade deixo a gratidão a todos que se foram e aqueles que colarão. Hoje é preto no branco da REC, pode gravar. Essa foi na pureza, deixa a caneta levar. Disse pra dominar, sou maga ponto aço. E vem igual Lampião, vou invadir no cangaço, oh. Roubando a cena, quer que é rap nacional. Vê se serve para grana que hoje quero real. Lógico que em plural, quer pra deixar mais legal. Investir na produção e o trampo ficar mil grau. Não, pelo pouco que sei de inglês, agora já tá na hora, meu mano, é nossa vez. Desde os 16 ouvia Jesus chorou. E se der mole, engole, não venha com chororô. Ah, tá, me joga pra te ver só. Já torava.